te ama, ó Senhor. Que desfalece, sedenta de amor. És meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro. Santo que satisfaz e salva.